ganhamos um grande presente. E o presente é Jesus. Que maravilha, né? Poder dizer, temos um Deus que está perto de nós. É o que nós escutaremos agora na Palavra de Deus, Bíblia aberta, cartilha de oração. Eu vos trago a boa nova de uma grande alegria. É uma grande alegria. É que hoje vos nasceu Salvador Cristo Senhor. Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande boa nova. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 18. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era o Verbo. O Verbo estava junto de Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada foi feito. Nele havia vida. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandecia nas trevas, mas as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Ele veio para dar testemunho da luz. O Verbo era verdadeiramente luz, que vindo ao mundo ilumina ao homem. Estava no mundo e o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje já é uma teologia do nascimento. Quem foi à missa ontem ou de manhã hoje, escutou o evangelho diferente. Um evangelho que falava do fato, Jesus nasceu. Já agora, à tarde, nesta hora noa da igreja, se reza este evangelho. Cristo nasceu. Natal é factual. Ele nasceu. Mas qual a consequência do nascimento? João, mais do que ninguém, por isso é representado como a águia, o teólogo, o que voa alto, nos diz que o nascimento significa luz, luz do Verbo Eterno. Não esqueça de quem é o aniversário hoje. Não esqueça que hoje é dia dele, é dia de Jesus. Então diga parabéns, Jesus. Parabéns pelo seu aniversário. Obrigado por ter nascido. Tudo que vamos viver, tudo que vamos viver, Ele é quem sabe o motivo, Ele é quem sabe o motivo, Ele é quem pode dizer, Ele é quem pode dizer, Ele é quem sabe a verdade, Ele é quem sabe a verdade, Ele é quem mostra o caminho, Ele é quem mostra o caminho, e quem procura por Ele, e quem procura por Ele, não vive sozinho. Ele é o pão e o vinho. Ele é o pão e o vinho. Ele é o princípio e o fim. Ele é o princípio e o fim. Ele é o rei e o cordeiro. Ele é o rei e o cordeiro. Ele é o não e o sim. Ele é o nome do Senhor. Ele só quer alegria. Ele só quer alegria. Risos e felicidade. Risos e felicidade. E paz na terra aos homens. E paz na terra de aos homens. De boa vontade. De boa vontade. Parabéns a Jesus. Ele merece, é o nosso Deus. Obrigado, Jesus, é teu aniversário. E perdoe-nos, Jesus, se às vezes nos esquecemos disso. Hoje, queridos filhos e filhas, eu vou dar a bênção da água. E por que você não faz a aspersão na sua casa, no dia de Natal? Principalmente quando a palavra de Deus nos fala de luz. Eu estou com o site aberto e veja, padre, sou uma filha de Deus. Tenho 17 anos, veja como o que é luz. Eu bebia muito, traía meu namorado, quase todo final de semana eu vivia na farra. Quando eu estava com raiva, aí que eu bebia mais. Hoje eu estou mudada. Faz 3 meses que eu não ponho nada de álcool na boca e não traio mais meu namorado. Eu encontrei Jesus. Você escutou? Isso é luz. É mudança de vida. Isso é Natal. Ele venceu o deserto. Senhor Deus, Deus criança, Deus despojado, Deus menino, abençoai todas as casas e aqueles que ainda não encontraram o verdadeiro sentido do Natal, ainda é tempo. Abençoai a água que será aspergida, que será tomada, que nossa casa seja santificada, Senhor. Abençoai todas as visitas, todos os que estão com o rádio ligado. Crianças, adolescentes, jovens, idosos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. E mesmo em meio à bênção sacerdotal, se você não foi na missa ontem, se você não foi na missa ainda, o teu Natal foi pagão. Então faz favor de fazer o caminho da igreja. Aí sim você vai poder dizer, eu vivi o Natal. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Feliz Natal, evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.